Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Semana começou com intensa agitação política aqui em Foz do Iguaçu. Tivemos ontem presidente Dilma Rousseff, senadora Gleisi Hoffmann, deputado André Vargas. Enfim, são várias e várias autoridades que vieram aqui à cidade. Mas vamos começar analisando a visita do deputado André Vargas. Verdade. Rendeu bastante no noticiário político? Verdade. O deputado André Vargas é o vice-presidente lá do Congresso Nacional, né? Ele é a segunda pessoa da Câmara Federal. É um importantíssimo deputado federal que dirige lá os trabalhos na ausência do presidente, é ele que assume. Ele esteve aqui sim, veio aqui nessa comitiva aí acompanhando a Dilma Rousseff, que esteve aqui recebendo a homenagem da FEComércio ali no Hotel Rafaim. Estava cheio, lá devia ter lá umas 3 mil pessoas, a maioria mulheres, e foi uma festa muito bonita. Não teve nenhuma vaia para a senhora presidente. Ela discursou e chamou atenção para o papel importante da mulher nesse século XXI, e sempre do lado dela, desmanchando-se em sorriso, feliz da vida, a senadora Gleisi Hoffmann, que, como todos sabem, é uma postuladora ao governo do estado do Paraná pelo PT. E esteve também, voltando ao André Vargas, ele esteve aqui, fez um périplo, né? Ele esteve inclusive visitando aqui esta rádio, e também foi ao principal jornal da cidade, a Gazetinha. E esteve lá também o André Vargas, visitou o nosso hospital municipal Padre Germano Lauch, e lá foi recebido pelo presidente, diretor, um dos diretores do hospital e presidente da Fundação de Saúde, o médico Faisal Joma. E na oportunidade o Faisal entregou a ele um ofício onde o hospital pede que ele interceda junto ao sistema SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para que aumente o repasse de verbas aqui para o município. Isso é um sonho antigo, até porque, como todos sabem, o hospital, ele trabalha, atende não só brasileiros, atende brasiguaios também. São as pessoas, famílias brasileiras que moram no Paraguai e que pagam seus impostos lá todo, e quando precisa de saúde, corre para cá, porque o sistema de saúde do Paraguai é muito incipiente, muito pior do que o brasileiro. Enfim, está aí o Faisal, o médico do hospital, pedindo esse apoio ao André Vargas para que ele interceda junto ao Ministério da Saúde. Esteve também acompanhando o André Vargas nesse périplo pela cidade a nossa vereadora do PT, Anice Gazoi. Ela esteve aqui com a rádio do lado do André Vargas, e o André Vargas, em mais de uma ocasião, ontem, disse que ela é a candidata do PT a uma vaga na Assembleia Legislativa. Portanto, foi lançado oficialmente o nome da Anice Gazoi como candidata a deputado estadual pelo o seu colega de partido, o deputado André Vargas. E o André Vargas também chegou a falar até na carência de deputado federal aqui pela região, e disse que só quem realmente tem aparecido para ajudar a região é o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, que é o deputado que deputado federal, e ele também, né? Ele chamou a atenção para esse fato. Falou nos dois. É isso aí, Guilherme. Basicamente o que aconteceu ontem foi um dia do PT na cidade. Sem vaias, registre-se. O que é bom de dizer. E o que você achou da participação da presidente Dilma Rousseff em todo este evento? Apenas eu vou citar aqui, por exemplo, a senadora Gleisi, quando fez seu discurso, dirigiu-se o tempo inteiro, não apenas à plateia, mas à presidente Dilma Rousseff. Dilma falou ali a respeito da importância do papel da mulher, enfim, foram várias colocações a este respeito. O que é que você achou dessa participação da presidente, que inclusive muita gente duvidava que ela viria, né, Lucas? É, isso demonstrou que a vinda da presidente da República, né, Dilma Rousseff, a vinda dela aqui ontem, demonstra que a Gleisi Hoffmann está prestigiadíssima com a presidenta. Isso não há a menor dúvida, a leitura que se fazer é essa, porque é um evento pequeno do FEComércio e a agenda da presidenta é muito carregada, mas ela fez questão de vir. E a Gleisi Hoffmann está feliz da vida, porque ela deu uma demonstração, pelo menos aqui pela região oeste, que a presidenta da República apoia, né, é parceira dela. Esse é um fato relevante, importantíssimo. E a Gleisi está comemorando esse apoio. Na verdade, a campanha no Paraná, com essa vinda aqui da, da presidente, e aí para apoiar, essa, receber essa homenagem da Fiacomércio e trazer a Dilma Rousseff ao lado, a Cotê, como se diz, demonstra que a campanha ao governo do estado já está nas ruas, né? Então é isso aí, fortaleceu a nossa senadora e postulante ao governo do estado. Vamos voltar um pouquinho agora para na sexta-feira, quando Lula esteve lá em São José dos Pinhais, participando de um evento também do PT, também com a presença da senadora Gleisi Hoffmann, também com a presença de André Vargas, enfim, lá a gente pôde notar que foi uma questão nítida, todos ali, de alguma maneira, colocando Gleisi como candidato, inclusive o próprio Lula ironizando o fato de que não poderia pedir votos para não ser multado, mas estava pedindo igual, enfim, uma situação ali que ficou no mínimo estranha. Com isso, podemos concluir, portanto, que o PT está lançando uma ofensiva aqui no estado do Paraná? Não tenha dúvida, Guilherme. Como todos sabem, o Paraná é um dos estados mais importantes da federação. O PT vai fazer de tudo o que ele puder para ganhar a eleição para o governo do estado. Essa vinda do, do Lula aqui, lá na região de Pinhais, o PT vai jogar todas as fichas na eleição da Gleisi Hoffmann. Ocorre o seguinte, quando o Lula esteve aqui nesse final de semana também, ele, para variar, atacou a imprensa, né? Porque na ótica do Lula, a mãe de todos os males é a imprensa. Ele acha que a imprensa não o trata bem, não trata o presidente bem. Enfim, está aí o, não só a presidenta, como o Lula também, é, fortalecendo, tentando de todas as formas calcificar a senhora Gleisi Hoffmann, senadora que postula a disputa junto com o Beto Rich. Agora, uma coisa curiosa nisso tudo é que o Lula, ele, nessa vinda dele, ele criticou o Roberto Requião. Engraçado isso, porque eles foram parceiros lá atrás. O Lula sempre apoiou o Requião e o Requião sempre apoiou o Lula, o PT. E dessa vez o Lula se disse desconcertado com o Requião e pendeu mais para o lado do Osmar Dias. O Osmar Dias está sendo uma espécie, nesse momento, de um pêndulo da balança, porque ele não vai sair ao Senado. Começa a se aventar, inclusive, a possibilidade dele sair a uma cadeira na Câmara Federal, disputar pelo PDT uma vaga. Enfim, são as articulações que estão acontecendo, muita coisa, muita a água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Osmar Dias, candidato a vice-governador, talvez, na chapa encabeçada pelo PT? É isso que o, é o sonho do PDT, né? O PDT sonha com essa possibilidade da senhora Gleisi Hoffmann chamar o Osmar Dias para ser o seu vice na disputa ao governo do estado. Seria muito bom para o PDT, cacifaria. Agora, Osmar Dias tem um emprego muito bom, né? Não esqueçamos que ele está acomodado na vida pública, ele é vice-presidente do Banco do Brasil. É um belo do emprego. Tem a questão também envolvendo Osmar Dias, se ele não sair de vice da Gleisi, ele poderá sair, postular uma cadeira na Câmara Federal. E se isso acontecer, ele poderá fazer, se fizer uma votação expressiva, ele leva no rebolo, ou pode levar inclusive os três ex-prefeitos ficha suja do Paraná, que é o Paulo McDonald daqui, o Barbosa de Londrina e também o Baca de Paranaguá. Curiosamente, esses três já têm problemas com a justiça, eles têm condenações em segundo grau, em tese seriam ficha suja, mas estão trabalhando nesse sentido, que se Osmar fizer uma boa votação, poderia dar legenda para essa turma se eleger também. Lucas, para finalizar o comentário de hoje, você trazia aqui algumas informações da área de economia, geração de empregos aqui no estado? Pois é, a notícia boa é essa, né, Guilherme? Segundo o Caged, que é o órgão ligado ao Ministério do Trabalho, que faz a contagem dessa relação de pessoas demitidas e admitidas no estado, aqui em Foz do Iguaçu houve um aumento em fevereiro da ordem de 565 empregos, novos empregos. Isso vale, significa dizer que entre as pessoas que foram demitidas e as que foram admitidas, 565 foi a mais. Portanto, desde 2007, lá se vão aí 7 anos, desde 2007, esse número não acontecia tão expressivo. De parabéns aí ao administrador, na pessoa do prefeito, e demais pessoas responsáveis pela geração de emprego e renda na cidade. Houve esse aumento e isso é bom de dar essa notícia. Afinal, notícias boas devem ser também ditas. Lucas, você volta amanhã? Sem dúvida. Tenham todos um bom dia.